Fox Lima, confirma indicada. 200. A 3152, confirma indicada. 220. 52, reduza para 2009. 3152. 200, 3152. 1570, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, mantenha nível 070, aguarde para a descida. Gente, aguardando para a descida, Oscar Golf Sierra. Papatango, Whisky, Fox, Lima. Reduza para 1970 nós. 1970, está presente para reduzir o risco, Fox Leão. 1398, relação à navegação na proa de Duna, 1398. Duna, 1398, deixando para 2000. 50, risco, Fox Leão. Aguarde para descida o risco, Fox Leão. Whisky Fox Lima, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 165. Seu limite é o QD Mike 050 de Simbra. Whisky Fox Lima. Direito 160, o Whisky Fox Lima. Pode vetorar pela esquerda, não, que a intenção vai ser mudança de pouso na 17. Aqui, né? Papatango Whisky, Fox Lima, curva sobre vetoração, curva esquerda para o A 075. Seu limite é a radial 350 de Salvador. Ótimo, agora esquerda, 075, limite 350 de Salvador. Está mantendo 50. A gente mantém a nível 050 inicialmente. Lima. Decimal 9. 19, livrar primeiro direito, objeto 6327, boa noite. Papatango Oscar Golf Sierra, desse mantém nível 060. 060 para Oscar Golf Sierra. Bate Rio 40, Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, informe. Está visual? Afirmativo, visual com campo. Desça para 1500 pés na proa da rotatória. E aguarde para transferência de comunicações. Vitor Kilo Delta. 1500 pés proa da rotatória, aguardando Vitor Kilo Delta. Táxi. Boa noite, Web 6727, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. Juliette pro 4, 6727, boa noite. Mudança de regras, Whisky Fox Lima em prol da rotatória. Papatango Whisky Fox Lima, o senhor solicita mudar as regras a partir da presente? Positivo. Gente, mantém-se em condições visuais, desça inicialmente para 2500 pés. Informo, tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo sudeste. É um papa-alfa. Tango 4 está passando agora o nível 035 para 1500 pés na proa da rotatória. Positivo, trânsito da empresa, então vou descer para 2500 o Fox Lima. Gente. Pequena descida após ITAP, está 3152. 3152, após ITAP está autorizado 2000 pés, ajuste no 008, reporte estabilizado. 2000 no 008, 3152, reportará. Papatango Oscar Golf Sierra, autorizado nível 050. Estabilizou 398. Luna 398, chame torre 18 decimal 6. 86 até logo. Atinge 060, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, desce mantém nível 050. 050, Oscar Golf Sierra. Não foi tão nada, tá? Caso 4071, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, foi tão nada, foi trabalhado, do 4071. Travado, pista... 7-1-3-9-8, visual com CAP? Visual. 7, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 0,70 graus, 0,3 nós, ajuste 1-0, 0,8. Tive pouso, pista 1-0, ajuste 1-0, 0,8. Tango Vitor, Kilo Delta, chame Torre 1 no noite desse momento. 386, Vitor, Kilo Delta. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango Vitor, Kilo Delta, 2,5 milhas para a rotatória. Tango Vitor, Kilo Delta, porte curta final, pista 1-7, o ajuste 1-0-0-8, vento 0,70 graus, 0,4 nós. Passará curta final, 1-7, Vitor, Kilo Delta. À esquerda do curso da chegada Mari, vou na proa de TAP, após ITAP está autorizado 2.000 pés, ajuste no 008. Gente, após ITAP 2.000 para o Oscar Golf Sierra. Vai atingir 2.500, isso, Fox Lima, visual com a aeronave da frente aqui, o Papa Tango 4. Gente, Papa Tango Whisky, Fox Lima, mantenha 2.500 pés, agora chame a torre 198 decimal 6. Positivo, 18.000 vai chamar. Boa noite, de Whisky Fox Lima. Papa Tango Whisky Fox Lima, integrar o tráfego à sua frente como número 2, reporte curta final, pista 1-7, o ajuste 1-0-0-8, vento 0,70 graus, 0,5 nós. Positivo, visual com tráfego à frente, visual com campo, vai segui-lo com o número 2, Whisky Fox Lima. Localizador, tá 3152. 3152, chame Torre 1 no noite desse momento. 86, boa. Salvador, tá 3152, nacional estabilizado, localizador. Gente, o TAR 3152 continua na aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, informa o tráfego na curta final, pista 17, pequeno porte, tráfego adicional, pequeno porte. A 5 milhas da pista 1-7. Passará 2-5-2. Final curto 1-7, baixou e travou, Vitor Kilo Delta. 7, o Papa Tango Vitor Kilo Delta, avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 0,70 graus, 0,5 nós. Kilo Delta. É, decola da 1-0, Bucas e Bar, 5-0-45 e o controle de 9-35. Tan 3662, cotejamento correto, chame pronto para puxar o funcionamento. Para o puro. À esquerda, para evitar tráfego em pouso simultâneo, a reporte final pista 1-7. Iniciando o TM. 660 pela esquerda, o Xbox está de limpo. O gol 1398 no solo 1-8, libere à direita, solo 121 decimal 9. Liberando à direita, solo 121 decimal 9, gol 1398. O Papa Tango Vitor Kilo Delta no solo 119, libere primeira direita, ao liberar a pista 17, frequência livre. Solo, boa noite, Golno 398. Boa noite, Golno 398, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, no 398. Salvador, do 4071, frente ao portão 9 para o táxi. 4071, prossiga com os dados do táxi. Ok, estamos com 105 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o fim. Azul 4071, no táxi via Juliette, Alfa e Bravo, quando lá torre 18.6, o ajuste agora 1008. Bom voo. Estimativo 1008, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Juliette, Alfa e Bravo. Quando pronto, chama a torre 18.60. Obrigado, boa noite, 4071. Boa noite, Chanel 6310, Sente da informação Delta, solicito o nível 350 Recife. 350 Recife será coordenado, aguarde a cópia, boa noite, Chanel 6310. Na sua escuta, 6310. Papatango Whisky Fox Lima, autorizado pouso pista 17, vento 060 graus, 05 nós. 605, Whisky Fox 7 Lima, está com o clima já travado. Sente. A 3152 no solo 21, libere primeira direita, solo Salvador 121 no decimal 9. Direita 019, 3152. Vou no 398, ingressa Índia, gate 03, sou Juliette. Ingressando Índia ou Juliette por 03, vou 1398. Tango Whisky Fox Lima no solo aos 22, informe, libera no pátio 5. Firme, no pátio 5, estacionamento. 7 ao livrar a pista, frequência livre. Sante da Juliette. Alfa, guarda da Juliette, 52. Chané 6310, pronto, cópia. Permitiu, estão falando para a cópia, 6310. Chané 6310, autorizado, Recife, nível de voo 350, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca Transição Aracaju, e o transponder 5044, controle 119, decimal 35. Vento 060 graus, 06, 12 de nós. Estimativa autorizada, alinhamento decolagem, pista no 04071. No 9 de 5, no 5044, Chanel 6310. O Chanel 6310, só confirme a saída. Pucaracaju. Afirmativo, reporte para o posto de estacionamento 01. Reportará 6310. Taxa 3455, BLB 99, 3 horas e 15, alternativa é Guarulhos. Táxi via Juliette, Alfa e Bravo, quando lá torre 18 decimal meio, ajustando 008, bom voo. E Juliette, Alfa e Bravo, 1008, chamará 1860, 3455. Tá 31152 vai dar passagem à aeronave da companhia após ingresso Juliette, gate 07. Afirmativo, dá passagem à aeronave que vai sair no táxi, Juliette para o 73152. Pushback acionamento, TAM 366202. TAM 3662, coordena com a equipe de solo que após o parqueamento da aeronave da Varig Gol no 03 está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Afirmativo, após o parqueamento da aeronave à nossa esquerda na 03 está autorizado, TAM 3662. Serra, estabilizado, dando 0. Vicente, o Papa Tango Oscar Golf Serra continua em aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1008. Vicente, gostaria de, após Simbra, prosseguir para a perna do vento da 17. Vicente, reporte para o cancelamento, o Papa Tango Oscar Golf Serra. Vicente, o Oscar Golf Serra. Solicita cancelamento e prosseguir para a base pela direita da 27. Gente, o Papa Tango Oscar Golf Serra, aguarde. O azul 4071, decolado aos 25, controle 119.35. 35, 4071, obrigado. O Papa Tango Oscar Golf Serra, cancelado, plano cancelado aos 27. Autorizado base pela direita, reporte final pista 17. A gente reportará na final da 17, o Oscar Golf Serra. Torre Salvador, muito boa noite, TAM 3455, pronto, vamos esperar da 10. 7, o TAM 3455, autorizado alinhar e manter posição na pista 10. Ali mantém pista 10, TAM 3455. 748, fazendo identificação, chegada a MAN. Mantenha nível baixo para descida. Web 6748, controle. Na sua escuta, cruzando agora o 180, tá descendo ao 150. Gente, autorizado chegada a MAN, acione identificação, desça e mantenha nível 080. Foi copiado, autorizado a MAN, identificação, descendo para... 080. Copiado 080-6148. Autorizada a decolagem, pista 10, vento 060 graus, 06 12 de nós, ajuste 1008. Decolagem, pista 10, tá 3455. Voando base para a final da 17, trem fixo, Papa Tango Oscar Golf Serra. 7, o Papa Tango Oscar Golf Serra avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 060 graus, 05 nós. 7, livre pouso para o Oscar Golf Serra. 3662, táxi via Índia, Alfa e Bravo, quando lá torre 118, decimal meio, ajustando 008, bom voo. 2008, Índia, Alfa Bravo, 186, bom CH, até amanhã. Good overnight, FCL 157, descend level 100, approaching Lagoinha, information Delta. Portugal 157, Skunker Dance, descend at level 050, bom arrival. Level 50, soft arrival, FCL 157. Lado aos 28, controle 119, decimal 35. Decimal 35, tá 3. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3455. Tá 3455, contato radar, suba nível 360, saída Gola e transição Gonza. 360, agora 11, tá 3455. 5, abaixe. Autorizado à direita, libere pista no 7, frequência livre. Tang já está livrando o Oscar Golf Terra. Salvador, tanto 3858, boa noite. Aguarde a cópia Fortaleza. Aguardo, obrigado. Controle Salvador, o 4071. 4071, prossiga. Solicita manter a proa 280, aproximadamente 70 milhas, a fim de evitar formações. Ciente, estou a 280 por 70 milhas. Ciente, desvio azul 4071. Ciente, autorizado, azul 4071. Para acionamento da na posição, Chanel 6310, no gate 01. Autorizado, reporte para o push, Chanel 6310. Reportará para o push, 6310. Prossiga. Só vai segurar a nave do colega da Azul aí. Mantém a proa 280 também, devido a informações. Gente, proa 280, por quantas milhas? Senhora, a princípio aqui, mais 60 milhas. Alinhar e decolado no zero, vento 050 graus, 49. Alinha e decola, tá 3662. Lá de esquerda das formações, realmente isso aqui tá bem tranquilo, tá? O azul e o tampa de esquerda tá bem tranquilo. Gente, eu agradeço. Obrigado, Web. Tá, 345. Azul, gente, obrigado. Azul 19, aerovia 5052, transponde 1935, controle, tá? 3858. Tá, 3858, correto, chama pra propulsa e acionamento. Chamará, obrigado. Puxa e... Oceanair 6310, no gate 01. Autorizado, reporte táxi, Oceanair 6310. Reportará para o táxi 6310. Isso, 288, aperno 264. E o ativo 288, alternando 264, ligados, o 4071, boa noite. Chame Recife 1288, aperno 264. Estarão 288, 1264, muito boa noite, está 3455. Vou tirar 157, conforme speed. Speed 250, pode call 157. 748, confirme indicada. 240. Cruza para 2209. Reduzindo 220, 6748. Portugal 157, maintain 250 knots. Wilkes, Cal 157, call reducing. Na 3662, decoladas 35, controle em 11935, a viagem. 1935, obrigado, boa noite. Informe se está fazendo desvio. Negativo, está não cumprindo a mão. Gente. Controle de Salvador, está 3662, boa noite, passa 2000, estou escutando. 3662, eu sou em correção, contato radar, subo nível 370, saída Puca, direção Zipá. Puca, Zipá, quando possível, direto lá para Natal. Gente, aguarde coordenação com o centro. Aguardando. Solo Salvador, objeto 6727. Web 6727, aguarde a cópia com fim. Aguarde 6727. Recente da informação web. Web 6748, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, proa 075, seu limite é magnética. 1-3-0 de Simbras. Que esquerda pro 075, limitado 130 de Simbras, 748. Autonomia de 3 horas e meia, alternando Aracaju. Natal alternado? Negativo, Aracaju. Gente, Ocean 6310 está autorizado. Índia, Alfa e Bravo, quando lá torre no 8.6, o ajuste no 008. Bom voo. Alfa Bravo, quando no ponto 0.6, ajuste 1008. Uma boa noite, 63. Paulo, poderia confirmar a previsão da subida que vai efetuar o 6727 para o Confins? Gol e Gonza. Retirado. Zero, number one to approach, after Pelo, clear the 2000 feet, gain 81008, report establishing localized course, Air Portugal 157. As after build it, we sent 2,000 feet, Kines 1008, and may we reduce speed? Speed now. I'll reduce the speed, I've got 157. Salvador, muito boa noite, Janelle 6310. 1-0, boa noite, autorizado, ingresso decolagem da 1-0, vento 040 graus, 39. Autorizado decolagem, 6310. 748, reduza para 1-7-0-9, curve à direita, proa 160. Direita 160, reduzindo 6748. Web 6727, só confirma o nível solicitado. 340. Gente. Recife 1-2685, alterno 2545.